Magazine semanal Norte e Centro Alentejo. O destaque das principais notícias da semana, editadas no jornal Linhas de Elvas e Rádio Telefonia do Alentejo. Magazine semanal Norte e Centro Alentejo. Uma edição Linhas de Elvas e Rádio Telefonia do Alentejo. A entrevista ao Presidente da Câmara Municipal de Elvas, Nuno Mocinha, marca a manchete do semanário Linhas de Elvas. O autarca analisa o Conselho à lupa nas vertentes de apoio social, finanças, saúde pública, recolha de lixo, edifícios degradados e as obras em fase de conclusão. Nuno Mocinha está há poucos meses de completar 7 anos na liderança da Presidência do Município Reiano, cargo que assumiu em outubro de 2013. Aos 48 anos, o socialista abre os bastidores de que forma viveu o período inédito do início da pandemia, explicando-nos as tomadas de decisão no período de confinamento. Natural e residente em Elvas, o autarca é casado e pai de 2 filhos. Licenciou-se em Economia e exerceu funções enquanto docente no Politécnico de Porto Alegre e na Escola Secundária Dom Sancho II. Nesta entrevista, focada num primeiro momento na pandemia da Covid-19, não foram deixados de lado os assuntos que os elvenses mais questionam. O futuro do setor do lixo, as festas da cidade a pouco mais de um mês da sua realização, os edifícios devolutos, a eficiência energética ou a videovigilância são exemplo disso. Na edição impressa anterior avançámos as alterações ao estacionamento no centro histórico e o braço de ferro nos bombeiros, este último, entretanto, e aparentemente ultrapassado. As aulas e os treinos dos nadadores do Clube Elvense de Natação, no CEN, já foram retomados. A coletividade prepara-se agora para uma nova fase de desconfinamento que consiste na abertura aos sócios da piscina José Vicente Abreu. De acordo com José Caldes, presidente do CEN, o facto de a situação pandémica em Elvas estar neste momento tranquila foi preponderante para a direção tomar a decisão de voltar a ensinar crianças a nadar. O nenúfar mexicano está a progredir no rio Guadiana. São mais de 400 hectares do Guadiana que o nenúfar mexicano, espécie invasora neste curso de água, está já a afetar o rio e os seus afluentes na área geográfica de Badajoz, em Espanha. A Associação Salvemos El Guadiana, citada pelo jornal OI, alertou já para as repercussões que esta planta pode ter no meio aquático e no ambiente. A falta de soluções definitivas, o calor e o crescimento da vegetação selvagem, dentro e fora de água, são fatores apontados pela coletividade que estima em 410 hectares a área afetada pelo nenúfar mexicano. Segundo avança a associação, são necessários 6 milhões de euros para combater o problema, estando apenas disponíveis 2 milhões até ao momento. Noutra entrevista, a edição desta semana do Linhas abordou Rosário Narciso, professora e ativista política. A docente nasceu a 18 de abril de 1969 na freguesia de Seda, do Conselho Portalegrense de Alter do Chão. Professora do segundo ciclo do ensino básico na Escola José Régio, em Porto Alegre, Rosário Narciso é também uma mulher de causas. Deputada à Assembleia Municipal de Porto Alegre, eleita pela CDU, milita há 3 anos no Partido Ecologista Os Verdes, em cujo Conselho Nacional tem assento. É tudo por hoje. Obrigado a si que está desse lado. Tenha um ótimo dia. Magazine semanal Norte e Centro Alentejo. Rádio Telefonia do Alentejo. O Conselho Regional de Évora da Ordem dos Advogados lançou um observatório dos direitos humanos e das prisões para acompanhamento regional de situações críticas nos distritos de Beja, Évora, Porto Alegre, Santarém e Setúbal. Trata-se de uma comissão presidida pela advogada Carla Marques Pinto, que pretende fazer um acompanhamento regional das situações de defesa dos direitos humanos, junto de toda a envolvente da comunidade prisional e com ligação a cada comarca, estando acessível a qualquer interessado através das redes sociais e de correio eletrónico. Em declarações à Agência Lusa, o presidente do Conselho Regional de Évora da Ordem dos Advogados, Tiago Falcão e Silva, explicou que é um projeto que já existia e que se destinava à comunidade prisional, mas ao qual entendemos abrir o leque e área de atuação. Nesse sentido, o projeto foi renomeado e passou a estar aberto a toda a comunidade envolvente do sistema prisional, incluindo as famílias dos reclusos e abrangendo todos os seus problemas. Segundo o advogado, o Observatório não tem atualmente conhecimento de casos de violação dos direitos humanos na sua área de atuação, mas sendo a comunidade prisional um grupo sensível, é importante manter a observação do estado das prisões para que seja possível denunciar situações que possam vir a existir. O número de casos positivos de Covid-19 na aldeia de Póvoa de São Miguel, no concelho de Moura, subiu para 31 após a detecção de 3 novos casos de infecção, informou hoje o Serviço Municipal de Proteção Civil. A detecção dos novos casos deu-se através da realização de 99 testes na terça-feira, cujos resultados foram conhecidos ontem, que permitiram ainda detectar um outro caso relacionado com este surto, mas num habitante de Moura. Os primeiros 4 casos positivos na Póvoa de São Miguel foram detectados há cerca de 2 semanas, mas os testes realizados durante a última semana elevaram para 28 o total de infectados na aldeia, número que subiu agora para 31. A Autoridade de Saúde Pública da Unidade Local de Saúde de Baixo Alentejo fez saber ainda que o caso positivo que existia em Santo Aleixo de Restauração, também no concelho de Moura, foi dado como recuperado. Desta forma, existem atualmente 47 casos ativos de Covid-19 no concelho de Moura, sendo que além dos 31 na Póvoa de São Miguel, há a registar 10 em Amarleja e 6 em Moura. No Hospital de Beja continuam internadas 3 pessoas, uma de Póvoa de São Miguel e 2 de Amarleja. Um total de 84 instituições sociais de todo o país aderiu a uma central de negociação que vai adquirir equipamento de proteção individual contra a pandemia de Covid-19, em que cada máscara custa 18 cêntimos. Os fornecedores vão entregar às instituições aderentes em cada mês, a partir de agosto e até janeiro de 2021, 2.200 caixas de 50 máscaras e 6.000 caixas de 100 luvas, entre outros equipamentos, revelou à agência Luz o presidente da Unitat, Tiago Albarroado. A central de negociação foi lançada no início deste mês pela Unitat, Associação de Desenvolvimento da Economia Social, com sede em Vila Viçosa, em parceria com o Escritório de Advogados. As instituições particulares de solidariedade social do Alentejo identificaram a necessidade da central de negociação, mas foi a Unitat, que preside a União Distrital das IPSS de Évora, que a lançou por ser uma entidade de âmbito nacional. Tiago Albarroado indicou que 9 fornecedores apresentaram propostas para os diferentes equipamentos de proteção individual e que, tendo por base a uniformização das propostas, a central de negociação teve o preço como único e exclusivo critério para a seleção dos vencedores. Magazine semanal Norte e Centro Alentejo. O destaque das principais notícias da semana, editadas no jornal Linhas de Elvas e Rádio Telefonia do Alentejo. Magazine semanal Norte e Centro Alentejo. Uma edição Linhas de Elvas e Rádio Telefonia do Alentejo.